vim aqui pra te buscar. Não aguento mais sofrer, ser escravo do meu ser. Senhor Jesus, tenho feito tantas coisas que não quero praticar. Retira de mim o que me faz infeliz. Põe teu espírito no meu coração. Me livra, Senhor, de pecar contra ti. Quero tanto te servir. Retira de mim toda acusação, todo jugo, toda escravidão. Senhor, eu quero nascer de ti. Muda tudo, tudo em mim. Senhor Jesus, vim aqui pra te buscar. Ser escravo do meu ser, Senhor Jesus, tenho que desabafar. Tenho feito tantas coisas que não quero praticar. Retira de mim o que me faz infeliz. Põe teu espírito no meu coração. Me livra, Senhor, de pecar contra ti. Quero tanto te servir. Retira de mim toda acusação, Senhor, eu quero nascer de ti. Muda tudo, tudo em mim. Retira de mim o que me faz infeliz. Põe teu espírito no meu coração. Me livra, Senhor, pecar contra ti. Quero tanto te servir. Retira de mim, oh, do jugo, toda escravidão. Senhor, eu quero nascer de ti. Muda tudo. Thank you.